me leve se puder. Oh, meu amor, não quero mais. Você tem que me entender. Eu não vivo pra você, viu? Hoje não. Hoje não. Não, não, não. Hoje não. Minha vida é como estrela que acende e apaga os corações e as paixões. Paixão sem tesão que rola pelo sim e pelo não. Um aperto de mão, um olhar sem expressão, que viveu como num conto de fadas as mudanças do padrão. Romance não é moda antiga, não. Não, não, não. É não. Romance não é moda antiga, não. Ama, tanta coisa aconteceu. Com o coração, a liberdade conquistou. Revolução sexual, amor. A timidez admitiu os meus desejos dessa nova paixão. Dessa nova paixão. Oh, oh, oh. Romance não é moda antiga, não. Você tem que me entender. Eu não vivo pra você, viu? Hoje não. Hoje não. Não, não, não. Hoje não. Minha vida é como estrela que acende e apaga os corações e as paixões. Paixão sem tesão que rola pelo sim e pelo não. Um aperto de mão, um olhar sem expressão, padrão. Romance não é moda antiga, não. Não, não, não. É não. Romance não é moda antiga, não. Não, não, não. É não. É bom saber que você não me ama. Tanta coisa aconteceu. Com o coração, a liberdade conquistou. Revolução sexual, amor. A timidez admitiu os meus desejos dessa nova paixão. Dessa nova paixão. Romance não é moda antiga, não.